Loma 328, desce para 2.000 pés, QNH-1014, livre LS, porta estabilizado. Desce para 2.000 com 1014, reporta LS estabilizado, Loma 328. Loma 924, complexo final, semi-torre, 1895. 1895. Salvador, eu vou 924, minha filha do Cerro vai chegar. Foram 924, tráfego avistado, continua a aproximação. Ajuste 1095, aguardando o pista. 1094, aguardando o pista livre. Gol 1924. Cinco, 240 no solo, 1010, livre à direita, chame solinho no 21.9. Azul 4089, vento 1120 graus, 1009, livre decolagem, cabeceiro 10. Autorizado, chame táxi. Livre, vai chamar a batalha. Peça a do leste Sierra, mantém os condições individuais, NH-1014. Azul 4089, contato radar, Sabataro nível 360, Voileda. Direto Leda, estação 360, Azul 4089. Autorizado, meu pé é Skyru, decola no centro, curva direita, saída corredor Axé, aciona 0161 no controle 208, Quebec. 924, solo 13, livrando a direita, solo 121.9, uma boa tarde. Livra a direita, 219, uma boa tarde, bom trabalho, 1924. Autorizado, chegada a bom, subindo para 4.6, NH 014. Livre o táxi à direita até o ponto de espera, chama a torre 18, desse valor 5 para decolar. Autorizado, chame táxi. Semana táxi, voo 954. Salão 8, boa tarde, voo 924. Flávio 24, livrou, táxi Alfa, chame antes da Juliette. Alfa, chamando seu residente, voo no 934. Vitor e Juliette, livre táxi, chame no ponto de espera da Oscar. Para Barreiras, está pronto a cópia? Pronto a cópia. 76723, a linha decola pista 1-0, vento 140 graus, 1-2 nós. Curva esquerda para sair da Momo, depois voa direto Barreiras. Aciona 5050, controle 20, decimal 8. Autorizado para Barreiras, voo 200, fala dono 0, controla a esquerda, depois da saída Momo, depois da Barreiras, funciona 5050, controle 120, decimal 80, 5447. Correto, chama para acionar. Chama 5447. Tá, Alfa, então Juliette, voo no 924. Gente, mantém a posição. Mantém a posição no 924, agora. Vitor, Mike Beck, livre acionamento, chame táxi. Vitor, Índia, Juliette, a linha decola sem parada? A linha decola, vento 130 graus, 12 nós. Vitor, Índia, Juliette. Goma 328, complexo sinal, semi-torre, 1-1-8-9-5. 1-1-8? 1-1-8-9-5. 9-5, obrigado. Jet 6723, decola aos 1-6, controle 1-2-0, decimal 8, bom dia. Obrigado, bom trabalho. Salvador, é o M6723 decolado na Momo. Para o Jet 6723, contato radar, suba para o nível 330, saia da Momo. Nível 330 na Momo, M6723. Doutor, muito boa tarde, voo 1328, uma milha para o externo, baixar de checar. Doutor, Salvador, voo 1328, uma milha para o externo, baixar de checar. Voo 1328, livre pouso, vento 120 graus, 12 nós. Livre pouso, 328. Vitor Lídia Juliette, decola 17, controle 120, decimal 8, até regresso. 20.8, grave, senhora. Controle com aquele cordial, boa tarde. Papatango, Vitor Lídia Juliette. Boa tarde, Vitor Índio Juliette. Mantém-se condições visuais. Inegal no 014, reporte farol da barra. Autoriza atender para o 2500, já. Autorizado. Janete, desde hoje. 754 para táxi com 5-9, a bordo 4 horas e meia, alterna Fortaleza. Livre táxi via Pátio Índia, chama Torre 18, pessoal 95, no próximo. É a torre 118, 118, decimal 95. 118, 95, bom, 1-1-5, 4. Você acha? Mantém. 10 para Siri, decola da 1-7, curva direita. Aciona 5042, controle 208. Eu tenho 2 Juliette para cruzar direto para Cairu. Sim, Júlio. Observando a nave da companhia saindo para decolagem, após ela, esquerda, portal 10. Após a colega da companhia, portal 10, voo 9924. Guardião 01, prossiga. Salvador, boa 2262, Macarena. Prossiga, 62. Com a Lima, solicita 180, confirma. Tá pronto, Copa. Pronto, Copa, 62. Que 80 para Conquista, tá correto, via Elefa, Obidude e Conquista. Decola da 10, curva à direita na saída Arbor e depois voa direto. Aciona 5055, controle frequência 20, desceu a 8. Ok, está autorizado, vitória da Conquista 180. Decola da 10, está na Arbor, após Arbor direto, 5055, transponder 208, patrulha 2262. Correto, chão apaixonado. Amarelo, estamos no pátio 3. Verei condições aí por meio próprio. Confirme. Ah, ok, vai taxar por meio próprio, suficiente, chame para o táxi. 2262. Salvador, TAN 3193. Autorização para... Galeão, Fiat Galeão. Ok, 3193, Galeão, aguarde copia 1 minuto. Liga, Marcelo. Aqui tá pronto pra copiar? Tá pronto. Tá autorizado, Galeão, nível 360, via Pesulo 10, via SMAP Lúvito Barbacena, decola da 10, curva direita, saída da Euleda e depois voa a Bridge. Aciona 5037, controle frequência 208. Pode confirmar a saída? Saída da Euleda e depois voa Bridge, código transponder 5037. 10-2. Autorizado a decolagem, voo 9754. 0-0. Polo de máximo, vai para a cena da 10-2. 0-5-14, o controle 208. 208. Contará 20 milhas de Salvador, guarde 1-0. Que reporte, mano, um ponto de espera. Em Juliette, portão 9. Alfa Juliette 09. 323. 723, está no centro Recife, 12545, alterne 12685. 24523. 723, obrigado. Ó, lembra da conferência, claro. Xané 6315, com já aproximação, aguardando pista livre, ajuste no 014. Ótimo. Então 3216 para Fortaleza, autorizado nível 370, via Upper Zulu 19. Decolagem da pista 10, com primeira curva à esquerda, na saída Momo, transição Frote. Controle Salvador 120.8, torre 98, decimal 95. Aciona 5053, então 3216. Então 3216 correto, chame pronto para prospect e acionamento. Certo, Vitor, em Juliette. Sérgio, eu posso para táxi. Lima, Vitor, Charlie, Mike, Juliette. As see you on the radar. Are you still maintaining level device 0? Roger, descend and maintain level 060. Radial 01, mantenha inicialmente 510 devido ao tráfego para aproximação. Mantém inicialmente 510. Ok, inicialmente 510, para a velocidade da Bahia. A escuta permanente, Guardião 01. PLB, Vitor Mike Beck. Sente, vive decolagem na 17. Na 6315, no solo aos 25, livre à direita, chame solo no 21, decimal 9. O meu auto autorizado, ingresso na 7, reporte alinhado e pronto. Mike Quebec, decolado aos 25, chame o controle 120, decimal 8. 208, Quebec. Alfa, chamei a Juliette. Armada da Juliette. Alô, boa noite. 22, 09. Confirme. Posição 09. É 9, foi 9 indicada. Ok, obrigado. Lima Vitor Charlie Mike Juliet, Weather Service Terminator, 55 miles southwest Salvador. Contacte Ilhéus, frequência 120, decimal 1. Utilizou o campo avista, 61 padrão da UTI. O Sané 6141, completo sinal, Sané Torre 118, nosso. Táxi 3, autorizado, chame táxi. Sané 6141, tráfego avistado, porte baixado, travado, ajuste no 014. 14, no portal. Acho que mantenha a cabeceira no 7. Estando externo, baixado travado, Chanel 141. Chanel 6141, no nível pouso, cabeceira no 0, vento 130 graus e no 3 longe. Cheguei livre pouso, Chanel 6141. Guardião 01. Lama 754, está no centro Recife, 12545, alterne 12685. 2545, 2685, Gono 754. Hotel Juliette Serra, controle. Repetindo, Hotel Juliette Serra, pela escuta. Confirmado para terminal Ilhéus e estimado para pouso. Ok, estima Ilhéus mais 30 minutos para o Hotel Juliette Serra. Gente, e confirmado para pouso. Estima pouso em Ilhéus aos 1623. 1623 o Juliette Serra. Gente, Hotel Juliette Serra. Meu off até para estrela turbulência do Airbus, NVD colar de cabeceira no 17, vento 120 graus, 132. Canaé 641, no solo aos 30, nível direito chame solo e 121 decimal 9. Solo e 40 a bordo. Economia de 5 horas e 0 minutos, alternativa é Palmas. Exato. Sério? Viu o tamanho que está confirmado para pouso? Está estimando o pouso ao 1535, mais correto. Pronto, 35447. Gente, frequência livre para coordenação, Vitor Mike Quebec. Livre coordenação. Leão 41 de Toma. Gente, Alfa, chame antes da Juliette. Alfa, reportando. Gente, frequência livre, viu, frente da Juliette. O Romeu, acho que decolado aos 31, chame controle 120 decimal 8. 208, obrigado. Controle, boa tarde, é o Kilo Romeo Oscar. Boa tarde, Kilo Romeo Oscar, mantenha-se condições visuais, NH10114, reporte fora da barra. Reporta fora da barra, Romeo Oscar. Boa tarde, Gol no 697, desça para 4000 pés, NH1014, chegada bom. Então, vai aguardar a passagem da aeronave da, da Trip, que está já quase passando aí atrás, já para a saída para decolar, após ela iniciou, puxa aí. Aguarde, que é número 2 na sequência. E mantém a posição. Autorizada a alinhar e decolar, cabeceira no 0, vento no 20 graus, 12 nós. Livre, alinhar e decolar, pista 10, 35447. tarde, o TAN 3805. 205, possível. Formação Lima, autorização Guarulhos 340. Eita, pauta a cópia. Afirmo. Para Guarulhos, nível 340, via AP Zulu 16, Belo Horizonte. Decola da 10, curva direita, saída da El Lida, depois vou abrir de Nerovia. Aciona 5066, controle frequência 208. Pesado 340 Guarulhos, AP Zulu 16, Bravo Hotel Zulu. Da El Lida, bridge 5066 208. Correto, chame para o acionamento. Vamos lá. Salvador, Gol 9600, para Natal, circulação Lima. 447. Cópia. Pronto. Autorizado, Natal 370 via AP Zulu 10, decola da 10, curva esquerda, saída Puca, transição Zipar, aciona 5065, controle frequência 120, decimal 8. Autorizado, 370, preparando o volume 0, demanda uma zero de esquerda, boca de bar, após controle no 28, 1208, e o transponder de cruzamento, hein? Provou na 600. Correto, chão para acionar. Vamos lá. 200. Autorizado, 200, trip 5447. Kilo Romeo Oscar, quem está estimado para pouso? Acionamento na posição 2262 para Tereza. Autorizado, chama para o táxi. Autorizado, chamaremos. Comandante 3216 para o táxi, seu B1950.